comigo. Vamos louvar ao Senhor, pois Ele tem prometido que vai nos abençoar. Cantemos hinos contentes a Deus em puro louvor. Glórias e glórias a Deus, pois Ele é o Senhor. Poderosa estendeu-se para nós, a promessa é gloriosa. Vem, vamos juntos buscar. Deus muito prometido. Ah.